Bem, gente, eu tô aqui dentro do carro, voltando de uma determinada igreja. Eu ia me inscrever num determinado evento que essa determinada igreja vai sediar. Fui no site para ver até quando eu poderia pagar com desconto. Não havia nenhuma referência para data, nada. Apenas a horário que o diga. Só existia referência à data, que seria hoje o último dia, sexta-feira. Então eu me dirigi agora para a igreja. Cheguei umas 6:30 da tarde. E não tinha ninguém da secretaria. Foi-me dito que a secretária só estava até 5 horas. Mesmo sendo hoje o último dia de inscrição com valor promocional, tudo bem. O porteiro me disse que às 7:30 chegaria um pastor, que ele poderia me dar mais informações e talvez até ficar com o meu dinheiro, aceitar e eu mandar as inscrições pela internet. Esperei esse pastor, ele chegou no carrão branco. Quando fui me dirigir a ele, ele já veio com uma cara meio emburrada. Não sei se ele tinha brigado com a esposa, não sei se ele tinha acabado de ser assaltado, não sei se ele, estava com dor de cabeça, não sei se ele tinha tomado limonada, estava com uma cara muito amargurada, chata. Eu me identifiquei como pastor presbiteriano, mas antes tivesse me apresentado como mendigo, talvez ele me tratasse melhor do que me tratou. Disse que não poderia receber de uma forma seca. Não posso, a gente está centralizando, ele disse. Só com a secretária, tchau. Pois é, eu com isso, o que é que eu aprendo? O que é que eu tiro para mim? Cada vez mais eu não quero mais, e não quero ter cara de pastor, ter voz de pastor, ter jeito de pastor, a amargura que os pastores carregam em seus rostos. Então é isso, eu quis gravar logo isso aqui no meu celular, porque eu queria que esse meu comentário viesse ainda pingando assim com sangue nos dentes. A vontade que eu tive foi perguntar porque ele estava tão mal, mas sei lá o que tem acontecido, o que aconteceu com o rapaz, né? Sei que tem algumas pessoas esperando para uma aula que eu não sei do que era, e assim fui tratado. Não quero ter essa cara, não quero ter essa atitude. Mas tudo bem, é assim mesmo. Aqui estou eu voltando para casa. Tempo perdido. E vou ver se amanhã, via e-mail, as pessoas da secretaria são um pouco mais simpáticas. Até mais. Eu sou Daniel Luiz. E eu agora me senti contagiado pela amargura do pastor que me tratou. Até mais. Tchau.